Luna Cantares de Avô assinala no próximo domingo, dia 24 de abril, acontecer assim no Centro Cultural Dr. Vasco de Campos. Composta por 18 elementos, a Tuna Cantares de Avô é um projeto novo na freguesia e que visa levar a toda a gente as raízes populares, como referiu à Rádio Boa Nova Tânia Gouveia, presidente da direção da Tuna e Cantares de Avô. A Tuna Cantares de Avô já existe há 6 anos. Vamos, como tal como disse, festejar este ano, no próximo dia 24 de domingo, o nosso 6º aniversário. Neste momento somos a tuna é composta por cerca de 17, 18 elementos. Somos uma tuna de cantares populares e tentamos levar a toda a gente as nossas raízes. E já passamos por vários sítios do nosso país. Possivelmente teremos ainda este ano uma saída até Porto Alegre. E tendo em conta que a tuna em anos anteriores também já esteve na França e na Suíça. Também tem que continuar a manter as tradições, aquilo que os nossos antepassados nos foram deixando. Prestes a assinalar 6 anos de atividade, a Tuna Cantares de Avô conta com um percurso com algumas turbulências, em particular na captação de novos elementos, vicissitudes já ultrapassadas, contando atualmente a Tuna com vários elementos jovens. Assim, passamos por algumas turbulências, tal como todos os grupos, mas nada que não se componha. Nos últimos tempos não tem sido uma tarefa fácil, mas agora, principalmente nos últimos dias, temos tido uma boa adição, novos elementos no grupo. Assim, tem sido difícil, até porque as pessoas mais novas não são as mais... nem sempre estão dispostas a cantar e a conviver com pessoas mais antigas, mas temos conseguido alguns jovens para o nosso grupo. Neste momento temos bastante jovens, até temos mais jovens do que pessoas mais antigas, e isso é muito bom. A comemoração acontece no próximo domingo, 24 de abril. Pretende a Tuna mostrar que está viva e de boa saúde e, ao mesmo tempo, acarinhar os sócios e agentes da localidade. Assim, no domingo vamos então comemorar o nosso 6º aniversário e vamos ter o nosso almoço. Desde já convido todas as pessoas para estarem presentes. Se quiserem fazer a inscrição, ainda podem fazer a inscrição até hoje, no máximo até amanhã de manhã. O preço do almoço são 13€ por pessoa. O nosso almoço vai ser à 1 da tarde no salão do Centro Cultural Dr. Vasco Campos, em Avô. E vamos depois ter uma tarde cultural em que vamos ter a atuação do nosso grupo. E posteriormente teremos a atuação do grupo de cantares de Santa Eulália, que pertencem a Porto Alegre. Onde teremos também a intervenção da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. E damos contato com a apresentação do Sr. José Conde e com a presença da Rádio Boa Nova. Esta é uma forma de a Tuna Cantares de Avô mostrar que está viva e de boa saúde? Sim, é uma forma não só de mostrar que estamos vivos e de boa saúde, mas também de levar e de acarinhar os nossos sócios, principalmente os da terra e também os de fora da terra, e mostrar um pouco de nós. A Tuna Cantares de Avô, que está então de parabéns no próximo domingo, assinala o 6º aniversário com um programa que vai ter início à 1 da tarde em Avô, no Centro Cultural Dr. Vasco de Campos. Segue-se toda uma tarde cultural. 18